Oh, oh, olha que vem o furacão. Oh, oh, olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Oh, oh, olha que vem o furacão. Eu quero ver quem tá na frente, quero ver quem fica atrás. Quero ver um pouco mais quando ela passa, é só o terror. Quando mexe o popozão, cuidado que treme o chão. Se ela senta, tem fofoca e queixo caído no chão. Eles olham pra trás, querendo ver mais. Os boys ficam louquinho e não largam os sinais. Não quer amizade não, veio pra botar pressão. Onde quer que ela passa, chama sempre a atenção. Oh, oh, olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Tem que ver o que ela faz. Quero ver um pouco mais quando ela passa, é só o terror. Quando mexe o popozão, cuidado que treme o chão. Se ela senta, tem fofoca e queixo caído no chão. Eles olham pra trás, querendo demais. Os boy fica louquinho e não larga os sinais. Não quer amizade não, veio pra botar pressão. Onde quer que ela passa, chama sempre atenção. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Olha que vem o furacão. Tem que ver o que ela faz. Tem que ver o furacão. Olha que vem o furacão. Furacão.